Sociedade Anônima Rádio Tupã. ZYK 693. 570 kHz. A primeira em seu rádio. 11 horas 37 minutos em São Paulo. Hoje é sábado, hein? Hoje é sábado. Todo dia é um bom dia, mas hoje é um dia de muita alegria. Já está no ar o programa Barros de Alencar com muitas atrações e no final as campeãs da semana. Uma coisa muito desagradável mesmo é uma pessoa ir a uma drogaria para adquirir um remédio e levar uma marca errada, levar algo parecido. É por isso que nós estamos recomendando às pessoas que vão adquirir a Atalaia Jurubeba para que olhem bem a embalagem, para que examinem com todo cuidado. A embalagem pode ser parecida, mas o produto bom é o Atalaia Jurubeba, hein? Venham, venham todos. No Natal da Tabacavi, um presentão para o povo. Você compra e recebe tudo agora e só começa a pagar lá pro ano que vem, daqui a 3 meses. No Natal Tabacavi, Beliche Rio Claro, todo em marfim, estrutura reforçada, 11.900 à vista, ou só comece a pagar daqui a 3 meses. Venham, venham todos. Papai Noel sabido, só compra na Tabacavi. Tabacavi. Aberta até 22 horas. Está chegando o dia. Em dezembro, o baú vai dar o maior Natal de sua vida. Um caminhão lotado de mercadorias para você mobiliar sua casa inteirinha. Os móveis dos quartos, sala, copa e cozinha, aparelhos de som, TV a cores. Todos os eletrodomésticos, um mundo de brinquedos e um Fusca zerinho para você passear. E o baú ainda vai dar a você 200 mil cruzeiros todo mês, pelo resto da vida, como se fosse uma aposentadoria. E como se não bastasse tudo isso, o caminhão também fica para você. Ainda é tempo, compre o carnê do baú e pague em dias 12 mensalidades. É? Jura, bichinho? 12 horas, 42 minutos e cacetadas de segundos. E 42 minutos e 30 segundos. Telefone para 2400660. Telefone, escreva e peça a sua música. Só quem rouba na caixa tá bom, mas tem dinheiro em caixa tem. Tem, e fica mais perto de tudo que a caixa tem. Serviço eficiente. Aproveita essa rapidez e antecipe seu depósito na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Rápido, rápido! Sua poupança na Caixa sempre vai bem. Sempre vai bem. A Caixa Econômica Federal. E segura desde os tempos de menina. Vem pra cá pra você também. Caixa Econômica Federal. Escreva para o programa Barros de Alencar e a nossa caixa postal é 7920, 7920. E o... quando você, toda vez que você pensar que não é você, fique certo de que você realmente é você. É. Porque aquele que pensa que você não é você é porque você não é você. Eu ia contar uma piada portuguesa aqui, mas o Fubá pediu para não... para eu não contar, porque ele está fazendo um negócio aí com a TAP e vai ganhar uma passagem de presente para visitar Lisboa. Bom, você começa com essas piadas de português, o que que acontece? A gente começa com essas piadas de português, perde o nosso prestígio junto à calúnia. Não, não perde. O prestígio junto à calúnia eu nunca vou perder. É que eu sou fã dos portugueses. Perde e não viajamos pela TAP. A TAP, aquela... A TAP é aquela companhia que fica pertinho da... Varigue, varigue, varigue. Era uma vez... Era uma vez uma viúva de 2 casamentos, sabe? Um dia ela arrumou um terceiro. Terceiro casamento. Dessa vez o marido também era viúvo. Só que de uma mulher só. E ela era viúva duas vezes. E conversa vai, conversa bem, uma comadre perguntando pra ela, escuta aqui, esse negócio de casar com viúva não é chato? A viúva drupa falou, não, por quê? Ele não fica todo dia falando da ex-mulher? Ah, sim, ficava. Como ficava? Não, agora não fica mais. Não, fica não. Toda vez que ele falava da sua primeira mulher, aí eu começava a falar com ele do meu próximo marido. E é verdade, né? Mulher quando é pé gelado, meu filho. Mulher que já matou o marido, não quer casar não, porque você vai matar o segundo. Ela põe pó de pirim-pim-pim na comida, sabe qual é? Na hora da comida põe aquele pó de pirim-pim-pim, o nego embaixa mesmo. O mineirinho chegou, viu? O mineirinho chegou desconfiado pra mulher, falou, uai, meu filho nasceu preto, como é que pode? Ela falou, mas é a sua mania de apagar a luz na hora, né? Eu já tinha contado essas piadas, né? Já tinha? Por que você não me avisa? Eu tô passando vergonha aqui, rapaz. Música da saudade pra você. Faz tempo que você não escuta essa música, mas foi um grande sucesso na época, hein? Escreva para o Barros de Alencar. Escreva para o programa Barros de Alencar, Caixa Postal 2213, 2213. Escreva, peça a sua música de ontem, a sua musiquinha da saudade, a música que marcou em sua vida. Escreva para a Caixa Postal 2213. Estaremos entregando discos para vocês, long plays, compactos simples, compactos duplos e muitos prêmios. Escreva, peça a sua música da saudade. Telefone é 24006660, você também pode pedir. E pode escrever, Caixa Postal 2213. Atenção para mais alguns testemunhais que colhemos entre pessoas das mais diferentes atividades e que usam carro a álcool. Elas falam da partida e do motor a álcool. Eu saio muito cedo com ele sempre pega muito fácil. Para mim é ótimo. O álcool é um combustível que tem muito mais força. O motor a álcool, ele inclusive dá mais rendimento. Eu hoje realmente eu tenho carro a álcool e prefiro carro a álcool. O motor a álcool eles conseguem uma potência mais elevada. Carro a álcool. Você ainda vai ter um. Você já notou que toda mulher bonita está usando o esmalte Monange? Se a música lembra um grande momento da sua vida, escreva para o Barros de Alencar. Você escreve para a Caixa Postal 7920 TV Record, dizendo qual a música do seu grande amor, qual a música que lhe traz recordações. Sua carta é sorteada e você vem conhecer de perto o artista que defende essa música, que canta e que cantou esta música que foi um grande sucesso e que marcou muito em sua vida. Programa Barros Alencar e a Música da Saudade, todo sábado pela TV, Record, canal 7 das 11h30 às 2 da tarde. Fica mais perto de tudo que a Caixa tem. Aproveita essa rapidez e antecipe seu depósito na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Rápido, rápido. Sua poupança na Caixa sempre vai bem. Sempre vai bem. A Caixa Econômica Federal. E segura desde os meus tempos de menina. Vem pra Caixa, você também. Caixa Econômica Federal. Eles são frios e desumanos. Fortemente armados, invadem a fronteira, saqueiam fazendas, aterrorizam famílias e matam. Matam os últimos exemplares da fauna selvagem brasileira, refugiados no antigo paraíso de pescadores e amantes da natureza, o Pantanal de Mato Grosso. O Jornal da Tarde reconstitui os passos dos contrabandistas de peles, de cocaína e de automóveis. Uma nova série de reportagens especiais a partir desta segunda-feira. O Jornal da Tarde, em todas as bancas. Faltam 7h30 para as 13 horas, programa Barros de Alencar. E, conforme nós avisamos desde que começou o cucumeto, nós vamos apresentar agora a nossa musinha mais solicitada. Está na hora o programa Barros de Alencar de televisão, pelo canal 7, você já pode assistir. Está na hora desde as 11h30 vai até as 2 da tarde, no final, as campeãs da semana. Agora, nossa música mais pedida vai pro ar agora. Muito estranho. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara pra quê? Quando somos. Quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. cada instante. Como queres tu que te esqueça, seja tu, sempre tu, tu, tu, em minha mente. Nosso programinha, quero dar um alôzinho para o casal de noivos, o Toninho Cristiano e a Márcia de Abreu, filha do Jair e da Dirce, lá do Rude Ramos, os cumprimentos do bairro de Alencar. Está na hora do projeto Minerva, né, Fubá? Sociedade Anônima Rádio Tupã. YK693, 570 kHz, a primeira em seu rádio. Em São Paulo, 7 horas e 31 minutos.